Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta simpática, clínica, bem-humorada, de Matheus Kucharski. Oi, Dunker, você pode falar sobre como lidar com o riso durante a análise? Mais especificamente, sobre rir em momentos desconfortáveis e que parecem estranhos. Né? Pergunta ótima, né? Simples, mas assim, o riso, assim como o silêncio, são assim dois termômetros muito, muito importantes para o andar da carruagem do tratamento e para medir como evolui aquela sessão. Né? Eu vou me basear nas considerações que vou fazer num texto que saiu num trabalho antigo, né, organizado pela Nina Araújo Leite, a querida Nina Leite, lá de Campinas, né, e durante muitos anos fez esse seminário Sema Soma e editava o resultado desses seminários de pesquisa, esse é conhecido como Corpo e Linguagem. Né? Então, nesse caso, é um livro sobre corpo e linguagem, Os Afetos em Psicanálise, que eu recomendo muito. Tem o famoso Repasto Totêmico, o texto da Ângela Vorcaro, que na época levantou uma discussão ampla. Né? Tem o texto do nosso querido Boludo, o Guilherme Milan. Tem texto do Mauro, da Sueli Aires, que hoje está na Bahia fazendo um lindo trabalho. Da Francisca, claro, Cláudia Lemos. Enfim. Uma época, né, na psicanálise, muitos encontros em Campinas, na Unicamp, no IEL, né, no Instituto de Estudos da Linguagem, que vou aproveitar para comemorar, né, esse tempo com vocês. Mas entrando aí na questão, né, os tipos de riso, sorriso, que a gente poderia mapear assim, para começo de conversa na psicanálise. Acho que há um primeiro riso-sorriso que advém assim daquele instante em que o desejo é flagrado, né? Em que assim algo se diz que tem um valor assim apofântico, ou seja, revelador, ou seja, que diz assim, aqui eu me escutei mais além do que eu quis dizer e a mensagem voltou de forma invertida, e isso inicia em geral um processo transformativo. Né? Porque mostra, eis aqui o seu desejo. Ele não está todo, ele está indiciado, ele está nesse significante, ele está nessa relação significante, mas ele pode ser reconhecido. Né? Geralmente a gente comemora esse momento com um riso, sorriso, lendo pacientes que fizeram análise com Lacan, e eles descrevem sistematicamente uma cara que ele fazia, né? Que era como a cara de um pescador quando pega o peixe, né? Ou seja, uma cara de excitação e um sorriso de que mal encontramos alguma coisa. E é assim mesmo que, claro, respeitados os estilos dos analistas, é assim que a gente reage quando encontra uma pepita, quando vem uma injunção, quando aparece, emerge um significante portador aí do desejo inconsciente, né, do sujeito. Mas há uma outra situação indutora do riso-sorriso, né? Que é quando ocorre uma espécie de reversão da demanda, né? Ou de descontinuidade no gozo. Em que, por exemplo, é o momento em que a face de horror e prazer do homem dos ratos aparece para o Freud diz, esse cara está rindo ou chorando da sua miséria, não sei. É aquele sorriso, é aquele riso que às vezes pode aparecer numa crueldade mal colocada, ou para nós, bem colocada porque pôde ser escutada, então pode ser aquele momento em que o sujeito está pedindo algo super egoicamente, não larga aquilo e ela se dá conta do ridículo que ele está pedindo, né? Ou seja, do que ele quer no que ele pede. Em geral, isso produz uma reversão, uma inversão, né? A demanda começa a se espiralar no sentido inverso ao que ela vinha se compondo até então. Isso é marcado por um riso, por um instante de sorriso, né? Que muitas vezes vai sendo assim colecionado pelo analista ou pela análise. Ah, lembra aquela vez? Ah, então, aquele riso, que produz também um certo sentido de intimidade, como se diz, cumplicidade, que é interessante, que tem o seu lugar aí dentro da análise. Uma passagem de Machado de Assis pode nos ajudar a entender a dinâmica do riso, sorriso e de como isso pode ser útil e interessante para análise. Eu vou citar aqui uma passagem de Dom Casmurro, né, em que Bentinho vai beijar Capitu pela primeira vez. Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida e eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem. Sem fala, os olhos escuros, né, estão o quê? Ó, a reversão da demanda, né, diante de um momento de erupção do gozo. Cada um vai para um lado, eles se assustam, estão tentando entender o que aconteceu. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão, os olhos. Não me atrevi a dizer nada, ainda que quisesse, faltava minha língua. Ou seja, voltamos pro tema lá do silêncio. Vai assistir, bully, põe pro pessoal o silêncio. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas. Ele queria mostrar, né, que o beijo tinha sido transformador, que ele queria mais, que ele amava Capitu. Não mofes dos meus 15 anos, leitor. Tá falando com a gente, né? Não ria de mim. Não ria de mim nessa situação. E de fato, você escutando essa cena, imagina que se a gente fosse o leitor, né, a gente está escutando essa cena de um paciente e o paciente contando os seus primeiros momentos e aquilo tem uma dimensão cômica. Né? Por quê? Porque comemora o gozo e porque é uma descoberta desejante. É o momento em que a gente diz, eis aqui o desejo. Né? Mas a cena continua, porque a mãe de Capitu entra na história. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado. Né? Ele começa, a hora que a mãe da outra entra, ele começa a falar. Né? Como muitas vezes a gente vê aquele paciente que, ops, escapou, ali teve um instante de verdade e ele começa a cobrir a verdade com uma falação qualquer para deixar aquilo para trás. Então, eu também, para disfarçar o meu estado, comecei como se eu quisesse a falar. Chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto. Mas de atropelo, e encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro. E assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários. Ela encobrindo pela palavra o que eu publicava pelo silêncio. Ela, Capitu, encobrindo com a fala, né, falação, inventando uma história qualquer para a mãe, aquilo que ele tornava público, né, aquilo que ele dizia pelo seu silêncio. Bom, aqui, nesse tipo de cena, né, que é uma cena que a gente vai procurar, ela acontece com uma certa regularidade, né, na lembrança dos nossos pacientes. Ela é uma cena que joga com dois afetos fundamentais. De um lado, a culpa, né? O super eu que acossa a cena com a intrusão da mãe e Capitu tentando, vamos dizer assim, fazer a sua oferenda de palavras para o super eu. E do outro lado, o silêncio, né? Que é o silêncio da vergonha, né? Que é o silêncio da verdade portada pela vergonha. É a verdade que, inclusive, se denuncia no ficar vermelho, né? No corpo que te trai, né? No corpo que fala ali onde você queria que ele ficasse em silêncio. E é assim que está o Bentinho nessa situação. Ele se diz em silêncio, mas ele está falando. Né? Seus dedos estão tamborilando, ele está se entregando à sua pele, vamos dizer assim, fica vermelha. Ali está a experiência da profunda da vergonha. Como a gente reage a isso em geral? Um sorriso. A gente comemora esse momento, né, em assim, em consideração, em comiseração, em assim, respeito à diversão fundamental do sujeito numa situação como essa. Então, o riso intempestivo, o riso que a gente não sabe o que fazer com ele, é esse riso que está aqui sendo retratado pelo Machado. Mas vamos um pouco mais de teoria, né? No seu trabalho sobre o xis relação com o inconsciente, o Freud vai falar numa mímica de representação, né? Uma Vorstellungsmimik, em que quando a gente está com o outro, né, a gente começa inconscientemente a espelhar o outro, se a gente vai com a cara do outro, se está fluindo ali uma simpatia. É o que os etólogos chamam de sincronia de ou espelhamento comportamental. Se um cruza os braços, o outro cruza também. Se um cruza a perna, o outro cruza também. Um mexe no cabelo, o outro mexe também. Um ri, o outro ri também. Ou seja, essa modulação do tá me acompanhando, essa modulação fina, né, sobre a mútua compreensão, que é também importante em alguma medida na análise, ela é pontuada por um outro tipo de sorriso, né? É aquele sorrisinho de maroto, vamos dizer assim. Mas ele diz, se a mímica funciona perfeitamente bem, o máximo que a gente vai ter é o sorriso de assentimento. Mas a mímica não é responsável pelo cômico. A gente não ri propriamente de um bom mímico. A gente se espelha, a gente admira como ele é capaz de imitar, né, e de refazer artificialmente cada musculatura, mas a gente não ri. O riso emerge dentro da mímica de representações desde que aconteça uma dessas duas condições. A primeira é um gesto discordante do fim a que se propõe, né? Você vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra. E a segunda é um gesto percebido como supérfluo, demasiado ou exagerado. Então aí a gente já tem duas outras condições clínicas muito recorrentes, né? É aquele riso para tampar o buraco, é o riso que eu interponho depois que algo muito grave foi dito e eu quero deflacionar aquilo, eu quero esquecer aquilo, né? Então o que eu faço? Eu exagero. Eu crio um exagero onde não devia estar a falta, né? Devia dar a gravidade. E o outro é o gesto discordante, é o gesto atrapalhado, o gesto que mostra o quê? Tem uma divisão aqui, tem uma incoerência aqui, tem uma não congruência acontecendo nesse momento. Freud é um estudioso da caricatura, ele achava a caricatura uma arte muito próxima da psicanálise, né? E ele fala disso ao falar do método de Morelli, né? Que como você pode reconhecer uma grande pintura? Não é pelos traços de cor e de composição, mas é pelos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes, a forma como um pintor faz a mão, como ele conclui a íris do olho, é aí que você vai descobrir que a tela é desse Rembrandt ou desse Van Gogh. O Freud dava muita importância para isso e quero crer, porque ele sabia dessa anatomia do riso. Ou seja, no riso a gente vai pegar aquele pequeno detalhe, né, onde vai ter um riso que você vai dizer se é forçado. Essa pessoa está forçando o riso, né, porque... E ela está às voltas, e aí a gente começa a decifrar que é um traço de angústia. Ela está lutando e tentando sanear a sua angústia, introduzindo um clima assim mais humorado do que, pelo menos, a cena exigiria. Muitas vezes, isso é um cuidado que o paciente está tendo com a gente. Ele está querendo, olha, me desculpa porque eu estou te falando uma coisa nojenta, uma coisa constrangedora, uma coisa que é chata, uma coisa que é bom. Ele ri pra te convidar, ri pra vocês juntos, vamos não sermos tão afetados por isso. Vamos criar uma espécie de entorno protetor em volta desse buraco de angústia. Muito importante também é a gente valorizar esse riso discordante no momento em que a gente quer tirar o sujeito da sua certeza. Que é um dos procedimentos para tratar a angústia. Né? Angústia, o sujeito vai ficar mais e mais convicto, mais e mais tomado pela certeza, mais e mais fechado naquele túnel. Bom, se você consegue introduzir pela via do humor, pela via da mímica de representações, um afeto discordante, mas para que isso? Mas onde o senhor está? Dimensione, isso aqui não é a final do campeonato mundial, é você estar brigando com o porteiro do seu prédio, olha só onde você está, o que você quer? Ah, é verdade, eu tava vivendo uma tragédia, mas é uma comédia. Pois é. Como é que a gente faz isso? Introduzindo uma... meus pacientes detestam quando eu faço isso, mas eu faço, e eu acho que eu faço bem, uma risada fora de hora. Mas você não tá vendo que eu tô brigando com ela porque isso aqui é impossível, é decisivo, é dramático, é não sei o quê, e eu dando risada do outro lado, dizendo, escuta, muda a sintonia, baixa o tom, não é nada disso, você é um mentiroso. Às vezes não dá certo, mas é um tipo de intervenção, né, que você tem que fazer, mas a partir do que? Da exageração do que você sente. Não vai criar uma risada que não tá ali de alguma forma, mas ela modifica a paisagem da cena. Você vai do lírico pro cômico, você vai do grave poético para o humorado, você vai do trágico para o ridículo. É muito importante dizer para as pessoas quando elas estão no ridículo, porque em geral elas não sabem disso, elas não querem saber disso. E o que é o ridículo? O ridículo é aquilo daqui do qual a gente ri. Voltamos aqui para o nosso tema. Do que rir, como rir e como a introdução da risada e a modulação da risada é um fio condutor para uma sessão, se você quiser olhar as coisas desse ponto de vista um pouco redutivo. Vamos lembrar que o humor, e aí falando já do texto de 1927, do Freud, o humor é a melhor arma para o supereu. Então aquele que está possuído pelo supereu, está angustiado porque seu eu masoquista não para de produzir para a crueldade superegóica, ali você precisa inventar o humor. Às vezes não dá, às vezes a pessoa se fecha, mas ali é preciso algum humor para que a pessoa te escute. Senão ela só escuta mais crítica, mais insuficiência, mais impotência, mais, vamos dizer assim, objetivação de si mesmo. Para encerrar, vamos lembrar que o riso, ele pode ser, para o Freud, de inibição, sintoma e angústia, é causado por três situações. A primeira, e essa é ótima, né, acontece quando a gente retira uma inibição. Né? Quando um paciente não consegue dizer, está evitando, tem vergonha, supera isso e diz. Daí ela diz e ela tem uma cara de satisfação e a gente comemora. Ela diz, uhul, vamos em frente porque uma inibição ficou para trás. Então aquela energia que o sujeito usava para se reprimir, né, no sentido da remo, da inibição, ela é usada de forma gratificante e compartilhada com o outro. Segundo é quando a gente tem uma liberação do investimento. E esse é um outro tipo de riso que ele marca que a tua interpretação entrou. Né? Ele marca que é isso mesmo. Por quê? Porque você desafoga o recalcamento, e aí não é porque você estava inibindo, é porque havia uma ideia, que havia uma palavra, né, que estava desarticulada, ela encontrou o seu lugar. Né? A gente já tem aquela sensação de coloquei uma peça no quebra-cabeça e ela encaixou tão bem, parece que foi feito aquilo para aquilo outro, e daí você ri comemorando, né, esse momento. A terceira fonte do riso para o Freud é quando a gente já tem essa situação de dispersão dos sentimentos. E aí também são sessões muito bonitas em que os pacientes vêm comemorar. Né, em que os pacientes vêm falar de uma vitória, de um momento feliz, vêm falar que as coisas estão boas, que uma coisa foi superada, e que tantas vezes, né, a gente aprende muito a lidar com o mal-estar, com as coisas que não vão bem, etc. Mas muitas pessoas precisam aprender a poder assim rir, aprender a poder compartilhar sentimentos de alegria, né, de satisfação, de realização, que na nossa cultura, tão assimilada por métricas, né, a gente tem até uma certa vergonha de, puxa, fiz uma coisa da qual me orgulho, puxa, fiz uma coisa que completou um ciclo. Né? É típico dos neuróticos não saber comemorar, ou seja, não saber fazer a partilha social, né, distribuir os afetos em sentimentos que a gente leva para casa, a gente deixa no outro e a gente vai buscar no outro quando precisa. Gente, risos para todos. Acho que, concordando com a minha querida madrinha Maria Rita Kell, que lembrou desse tema no seu livro sobre a ética da psicanálise, né? há uma ética do humor, há uma ética que passa pelo humor e que tem tudo a ver com a história da psicanálise. Ela está aí, esse personagem sisudo, barbudo, preocupado, ele é datado, nem todos os psicanalistas precisam ser assim. E compõe um estilo desejável que no estilística de cada analista ele se resolva com relação a como é que você vai fazer humor com seus analisantes. Para mais pérolas de humor, para alguns, tio Chris é meio aquela que faz a piada meio boba. Mas tudo bem, eu continuo rindo mesmo assim. Mas o Boomer, ei Boomer! Clique aqui para receber mais piadas do tio Chris no Aqueronta Movebo. E movemos adiante rumo ao riso eterno de uma mente sem lembranças. Já diria o Coringa.